de errado. No meu tempo, eu sou estouro. Eu apresento a explosão. Se podres fazem alvo em meio, podrição. Ao lindo e rindo na janela de vista da vida sem vidro. Sou a alma, lágrimas do copo, reflexo bizarro. Sou eu no meu reinado e o rap é meu cajado. O amigo revoltado me deixa calmo em caos. Me traz a voz em clássicos, armas, batalhas nos fracos. No front, o rap é pro gigante, força para ir adiante. Na guerra urbana, aventura pros bacana. Sem corpo presente na mesa, sem licença para o ouro. Nada de tesouro, nada para o escopo. Força a janela no osso, no ponto de rua. Na grade o sonho, liberdade pura. O gosto da experiência é doce e é suave. Gosto de trabalho, PC. E vai estremecer, o som fortalecer. Quando o ouvido encontra o rap, a mente faz crescer. O som propaga e descer, na rua estenda pro P. A natureza, o peso, a paz a todos engrandecer. E vai estremecer, o som fortalecer. Quando o ouvido encontra o rap, a mente faz crescer. O som propaga e descer, na rua estenda pro P. A natureza, o peso, a paz a todos engrandecer. 2010, mais um punk, apaziguando os atritos. Entre tremores de terra, global superaquecido. Daqui prossigo, transplantando as novas gerações. Educação às crianças, não castigando as nações. Presídios crescem, humanos são meros produtos. A grana gira em bolso de poderosos corruptos em luto. Povo puto, vivência pura malícia. A impunidade esquecida, depois de novas notícias. Que é corrompida, distorcida, pinha na guilhotina. Manipulada, escola é rua, vida é adrenalina. Fortalecida, fazendo mentes evoluir. Pra que alimente a pivetada, poder construir. Prosseguir, instruir, focando a germinação. Sem planta violência, essência plena descontração. Sangrando ativistas, repassando as histórias. A liberdade que abre a mente, a alma e as memórias. E que a batalha seja honrada e por nós vencida. E a glória venha com a causa que for merecida. E vai estremecer, o som fortalecer. Quando o ouvido encontra o rap, a mente faz crescer. O som propaga e vencer, na rua em CWP. A natureza, o peso, a paz a todos engrandecer. E vai estremecer, o som fortalecer. Quando o ouvido encontra o rap, a mente faz crescer. O som propaga e descer, na rua estenda pro P. A natureza, o peso, a paz a todos engrandecer. E vai estremecer, o som fortalecer. Quando o ouvido encontra o rap, a mente faz crescer. O som propaga e descer, na rua estenda pro P. A natureza, o peso, a paz a todos engrandecer.